durmo mais na cama, pois seu cheiro ali está. A solidão não quer mais me deixar. Procuro em outros olhos encontrar o brilho seu. No som do carro ainda toco o CD que me deu. Simples detalhes de uma vida a dois. O amor ficou, só que você se foi. Você se foi. Arena Sertaneja, número 14. Se meu crime é te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. Vou roubar teu beijo, brincar com a saudade, dar um tiro na solidão, vou matar a vontade, assaltar teu cheiro e me embriagar de paixão, sequestrar teus olhos e o resgate é o seu coração. Vou ser o bandido do amor, seus braços vão ser minha prisão. Ser condenado, algemado ao seu lado é o que eu quero. Vou ser o bandido do amor, o julgamento é você quem faz. Dê a sentença, me prenda e não solte jamais. Se meu crime é te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. Se o meu crime é te amar, você pode me prender. Vou ser o bandido do amor, seus braços vão ser minha prisão. Ser condenado, algemado ao seu lado é o que eu quero. Vou ser o bandido do amor, o julgamento é você quem faz. Dê a sentença, me prenda e não solte jamais. Se meu crime é te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. Se o meu crime é te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. Se o meu crime é te amar, te amar, te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. Que eu nem ligo, que eu nem ligo, que eu nem ligo, pode me prender. Vou roubar teu beijo. Arena Sertaneja, número 13. Me deixe mais. Não fui capaz de tomar conta de mim. E amei assim. Only the person out of control. Was the mergulhei nas incertezas do amor. Fui um louco sonhador. I was the dreamer. Just one remember.

gente teve chance e quis se dar. Lembro dos olhares, dos nossos lugares, envoltos na magia do prazer. Todo mundo ama Target, a maior rede internacional de rádios, onde o sucesso vive. E no Arena você confere as 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. Acompanhamos a quarta colocação entre os sertanejos, com Daniel, Eu Amo Amar Você. Número 5, Leonardo, Baby, Fala Pra Mim. No sexto lugar do chart, Jorge Mateus, Amor Covarde. E a sétima colocação da parada sertaneja da semana é de Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego. Porque o sucesso vive na Target. Por aqui, Ricardo Borges. E em targetw.com você tem absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Se vicia aí, baby. Confira os charts que o planeta todo visita. www.targetw.com. Quando voltarmos, você vai acompanhar as três melhores colocações da semana no país, inclusive a música sertaneja mais executada. Posto máximo do Arena Sertaneja. Em instantes, baby. Estamos apresentando Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo. Queres ouvir os melhores sets de DJs? Um mix de dura e dura e dura? Ficar a ouvir grandes sons durante horas sem blá blá blá pelo meio? Então fica atento a Electric Nights, o teu programa de dance music 7 dias por semana. Electric Nights, da meia-noite às 2 da manhã, na Antena Best. Alinhas? Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Voltamos a apresentar Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Número 3. Eu sei você sofreu demais e sabe que eu não fui capaz. Mais aquele sonho que era meu, descobri não era seu. É, não deu certo quanto a gente planejou. Mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. Vem cá, chega junto, vem me amar. Vem cá, já tava arrumando a minha vida, mas tô doido pra você bagunçar. Só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nego. sofreu demais e sabe que eu não fui capaz. Mais aquele sonho que era meu, descobri não era seu. É, não, meu. Não deu certo quanto a gente planejou, mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. Nega, chega junto, vem me amar, vem cá. Já tava arrumando a minha vida, mas tô doido pra cê bagunçar, nega. Nega, a saudade não quer sossegar, só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nega. Ai, ai, eu tô pronto pra te amar. Sertaneja. Número 2. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Eu me perdi, perdi você. Perdi a voz, o seu querer. Agora sou somente um, longe de nós, um ser comum. Agora sou um vento só, escuridão. Eu virei pó, fotografia. Sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço. Eu te cavalo embaixo do cair da chuva, eu reconheço. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu evaporo e caio em forma. Desfruta, reconheço, eu me transformo. Yeah.